Sap, direto em Sap. Cinquenta, Charlie. Quatro táxi, está 3662 com 173, 2 horas e 45, Fortaleza. Até o ponto de espera, via India e Alfa, na ponte de espera, torre 118 decimal 95, ajuste na 0, na 0, por favor. 1010, autorizado via India e Alfa, ponte de espera 1895, ligado com o trabalho 3662. Paulo, o TAN 3258, ligou na segunda. Tá 3858, livrou o taxi via Alfa e reporte centro da taxi de leite. Alfa vai manter centro de leite. Em graça de LED para o portão 03. Ponte Espera, pistão no 0, TAM 3662. TAM 3662, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 8 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, TAM 3662. Mike, Juliette, Charlie, Libre LS, TTI para 90. Desce para 12 mil pés, altimetria em Salvador, 90. Vamos estabilizar. Unidade Altima, sua confirmação de 12 mil pés, Libre LS, vamos estabilizar. Meia dois, decolada 54, controle 119, decima 8, bom voo. Obrigado, senhor, boa noite. Solito Salvador 3662, decolado 1100 pés, Puca. 662, contato radar, decolagem, se mantenha 370, seda Puca. 370, seda Puca, 3662. 663, 10, desça para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1090. Fernando, 6310, reduza para 1709. Reduzando agora 210 para 1970, formação de uniforme. Temer? Temer 310, reduza para 1709. Azul 4298, boa noite. Boa noite, Azul 4298, acendo identificação, chegada Mar e voa Itap, decimal 1050. Identificou, chegada Mar e voa Itap, está presente com uniforme, Azul 4298. Minha 310. Minha 310. Reduza para 1709, essa para 2000 pés, 1010 altímetros, livre LS, informe estabilizado. Vai seguir tráfego à frente. Um Charlie 525 a 10 milhas à frente, já é bastante reduzido, com 180 de ground speed. Está reduzindo 170, acho que tem a 1390, descendo para 2000 pés. Para Salvador, é que toma a terra. Siga. Eco para passeio, sem identificação, desça e mantenha 060, chegada na área. Finge 170, Azul 4298. É o 050, 050 nível de voo. 050, 4298. Marcos Oscar, localizador. Mike, Juliette Charlie, complete a aproximação LF, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. Já está, 5, boa. Mudança na minha. Vai passar. 60, passou uma torre de fora. 6313, acende a identificação, desça e mantenha o 060, chegada a bom. 060, chegada a bom, 6313, obrigado. 6662, chame o centro Recife, 12685. 6662, vai chamar Recife, muito boa noite. Siga, tá pronto, passou 2284. Autorizado, Serra Brava, Juliette uniforme, nível de voo 190. Decolador 90 com curva à esquerda no perfil da Momo, após Cogbu e após direto, conforme a rota do plano. Lotar, Paulo Afonso, Juazeiro, chegou. Acendendo a transponder 5446, controle Salvador para em 199, decimal 8. Autorizado 190 Juazeiro, centro da Momo, decolada 10 esquerda, Cogbu, CT, roda do plano de voo, Lotar, Paulo Afonso e Juazeiro. 5446, 4419, 198, controle, passeio 2224. Está correto, chama pronto, no bate 3, passeio 2224. Camarada 224. Gente, livre pouso, pistão no zero, vento 1, 10 graus, 8 nós, Mike, Juliette Charlie. Livre pouso, 10, Mike, Juliette Charlie. Mike, Juliette Charlie, confirmando após o pouso, prossegue para que parte? Para os hangares, quanto é Aerostar? Gente, Aerostar, copiado. 312 para 2309. 2309, 6303. Confirma o número para pouso, 6303. 04 3-3. Gente, só um minuto para copiar o voo 1889. Eu tenho 3 milhas já autorizado. Aceito agora a coordenação. Sim, só um minuto para copiar. Para da El, Leda Bridge. Para o táxi do Bridge. 266 a bordo, alterna autonomia de 6 horas e 40 minutos. 3529 na meia, autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio 1, de Alfa no ponto de espera de Torre 1, noite da semana, 95, registro na 0, na 0, bom voo. De Alfa, ponto de espera de 3529 na meia. 2 mil pés, 1-0-1-0, azul 4-2 na meta. 0, via peso 1-0, decolada 1-0 com curva à direita na perfura da EL, Leda Bridge, Interceptor Aerovi, prossegue conforme a rota do plano. Acena no 345-433 e o controle Salvador Pera em 1-1-9, décima 8. Batman pronto na posição 8, gol 1, 8, 8, 9. Salvador, acionei 63 no 0, continua a aproximação, guardando pista livre, o ajuste 1010. Mike Juliet Charlie no solo 03, libera via Delta, solo no 21, decimal 9. Mike, Juliette, Charlie, prossegue para Aerostar, confirme. Me reporta antes da Juliette, o Mike, Juliette, Charlie. Estou no zero, vento 120 graus, 89, Oceané 63, 90. Repouso no zero, Oceané 63, 90. Vitor Charlie Bravo. Meu Vitor Charlie Bravo. Juliette Charlie, ingresso na Juliette, contorno pátio, Lima, Mike, na Quebec me chama para cruzar a pista. Olha, o Charlie Bravo está ali recebendo, é o azul 4298 em ponte. Estou a chamar o controle Léo 020 décima 1. Tá bom. O Vitor Telebrano recebeu azul 4298. Ô Silvio, só a gente tava recebendo. O senhor que não tava recebendo ele, ele copiou a chamar 201 no controle de alça. Ok, obrigado. Obrigado. O Chanel 63 no 0, no solo 07, libera via Eco ou Foxtrot, chama solo no 21, decimal 9. 219. O provador é Papa Serra, Desça e mantém um 050 Eco Papapia. Voe direto e TAP. Q52 no meia, vento 1, 10 graus, 089, livre decolagem, pistão no zero. Decolagem no zero, 52 no meia. Boa noite, pistão 63 no zero, taxi de Alfa, reporta antes do taxi de Juliette. Alfa, tá, Juliette, pistão 63. Está autorizado o atendimento, Azul 4298? Afirmo, livre ele. Ok, localizador agora, Azul 4298. Complete a aproximação, chame torre 1895, Azul 4298. Torre 1895, boa noite, 4298. Certo, localizador. Azul 4298, boa noite, continua a aproximação, reporta embate travado, ajuste 1010. 1090, continua a aproximação, Azul 4298. Trip 52 no meia, decolar 209, controle 119, decimal 8, bom voo. 098, muito grato. Controle, muito boa noite, Trip 52 no meia, transfere na sua escuta. Trip 52 no meia, contato na decolagem, porque mantém 190 saída PUCA. Saída PUCA, quando possível, poderia nos dar para o Djambo para o 5206? Após 2000 pés, já. Muito grato. Pode prosseguir na descida, 6303? Afirmo, livre ele, desce para os 2000 pés, prossiga na redução, tráfego a 7 metros de milhas em breve. Estabilidade. 6202, contra a velocidade, livre ele. Salvador, boa noite, é o Gol 9278, mantém o 050, chegada mais. Chegada mais, 050, informação é Unifor, Gol 9278. Azul 4298, confirmando baixo travado. Afirmo, baixado travado, 4298. Gente, livre pouso, pistão no zero, vento 1, 20 graus, 089, Azul 4298. Livre para o 90, 4298. Estabilizou no localizador, já visual com a 10 do 6303, né? 313, complete a aproximação em redução, chama a torre Salvador em 1895. Tráfego à frente, 5 milhas. Torre Salvador, boa, Chané 62, perdão, 6303, na final da 10. Chané 6303, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, informarei que está livre, ajuste 1010. Chanel 6303, copiou chamar a torre 118-95. Torre 118-3. Chanel 6303, para Pátria 2224, está no pátio 3, posição 2, pushback, acionamento. Pátria 2224, Fazendo essa visita na porta cruzada. Gostaria de 100 indicação, chegada à área, foi demais. Chamei Noida Alice. Solo, Salvador, boa noite. Azul 4298, ligando a foto. Azul 4298, livrou o taxi via Alfa e reporta antes do taxiway Juliette. Gente, via Alfa, reporta antes da Juliette, 4292. Disparo 050, Serra Penha. Controle ao trip 5206, solicita. Prossiga. Poderia coordenar direto a Aracaju, por gentileza? Aguarde. Muito grato. 303. Paulo Salvador, boa noite. 6303, Chané, livrando. Boa noite, Chané 6303. Ingressa na Alfa, daqui. E reporta antes da Juliette. Alfa chama antes da Juliette. Paulo Pastor 2224, acionado pelo BA 67, 6:05, alterna Fortaleza para o táxi. Sente, até a saída do pátio 3, chame para o ingresso do pátio principal. Quando até a saída, vai chamar para o ingresso do 3, Pastor 2224. Azul 4298, ingresso Juliette para o portão 09. Juliette 09, azul 4298. Desça para 2000 pés, livre LS, informe se aplicar. 9278, livre 2000 pés, livre LS, gol 9278. Confirmando altímetro 1011. 1011, 9278. Parede, observe o Embraer Azul após taxi até o ponto de espera. Índia e Alfa no ponto de espera, Torre 118, décima 95, existe na 00. A visual com o Azul vai taxiar o ponto de espera via Índia lá, 1895, passa 2224. mais uma vez, boa noite, passageiro 2224, próximo ao ponto para 10. Passageiro 2224, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 9 nós. Autorizado, alinhar e decolar da 10, passageiro 2224. Manter velocidade até Simbra. Afirmativo. Sétimo, atento. Decolar 220, controle em 1, 9, 8, bom voo. 9, 8, obrigado, bom trabalho, 2224, passareto. Oh, boa noite, passareto 2224, decola no perfil da Momo. 2224, contato com o regulante, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, É, só estabilizado, ok. Flete de aproximação, ele é China, Tua Salvador, em 1-8, decimal 9. 18-9. 18-9-5. 9-5-7. 1-9-2-7-8-3 LS, posso estabilizar. Final. É com Papai Sierra, intenção de pouso, pistão no zero. 1-7, se possível, bate pela direita. O Eco Papa Sierra, plano então cancelado aos 2-1, da presente autorizado. Curva à esquerda, base pela direita no 7. Reporta final com o trem baixo travado, o Eco Papa Sierra. Reporta Eco Papa Sierra. 5-2-0-6, solicita manter 150 de final, por gentileza. Cliente, sube e manter 150. Muito obrigado. Sabendo que você precisa levar seu táxi no 189. Olha isso que é papapá. Prossiga. Confirme o parte e a pista aqui da cola, por gentileza. Gente, tá pronto o cópia? O olha isso que é papapá. Autorizado Santos Dumont, nível 360, da cola da 197, com curva direita, no perfil da El, Leda Bridge, intercepta Pesulo 190, SMAP, Lúvito, Barbacena, e após conforme a rota do plano. Acione no transponder 5435, o controle Salvador opera em 1, 19, 8. Lógica papapá, após a saída da Euleda, após o voar direto para a posição Bridge, onde intercepta o Pesulo 1-0 e prossegue conforme a rota. O transponder é o 5435. Salvador opera em 1-9-8. Vai. Felipe? Eu. Car. Agora sem o PLB, o Oscar papapá? 08, acionamento e táxi, torre 1-18-95. Três, dois, dois, quatro, em virtude de tráfego, aproximando uma pessoa norte, no oeste de Salvador. Positivo, vai efetuando o momo do 2224. Obrigado, hein, tio. Gol 9278, interceptando o localizador da 1-0. Gol 9278, complete a aproximação LS, chama em Salvador em 18995. 2895, boa noite. No ponto para a torre 1-18-95, com ajuste na 0-1-1 agora. Bom voo. Bono de Alfa com 1010 no 11 no ajuste. E chama lá a torre 18-95. Boa noite, Desmar. Bono de Alfa, 2 Salvador, boa noite. É o gol 9278, localizador da 1-0. Gol 9278, confirmando embaixo travado. Ok, embaixo travado, gol 9278. Sente, gol 9278, livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 9 nós. Livre pouso na 1-0, gol 9278. Sente, graças. Gol 9278, aeronave que chama no solo, o Oceané 6313, confirme. 6310, confirme se foi feito uma DLE, o plano que eu tenho aqui está vencido, às 22h30, era o horário do plano. Autorizado para Fortaleza, nível 370, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da Momo, transição Froti. A rota é a Pesulo 19, acione no transponder, correção, aguarde o transponder, o TAM 3858. Gente, autorizado Fortaleza, nível 370, decola pista 1-0. por meio de esquerda, perigo Momo, transição Froti, Upper Zulu 19, aguardando o transporte, 3852 da tarde. Salvador, Oceania 6310, Nova. Confirme. Oceania 6310, foi feito uma DLA base até o 2350. 2350, horário do, da DLA? Já tiver válido até o 2350. O caminho foi feito para o 0. Você faz, por gentileza, faça um check rádio, a transmissão está muito baixa, não estou conseguindo compreender. Provavelmente foi feito para o 2305, porque a autorização da DLA é válida até o 2350. Ah, gente, eu vou checar aqui no sistema e já volto com a cópia. Tá na sua. 9278 no solo 29, libera a próxima direita via Fox, solo 121 decimal 9. 219, libera Fox. Solo, boa noite. Gol 9278, liberou para Fox. Gente, reportante da Juliette, gol 9278. Confirma. Reportante da Juliette, o gol. Ah, vai reportar. Avisado, Celta, hein? Celta, Yankee, chame a torre 1895. 1895, Yankee. Torre Papatango, Celta, Yankee. Papatango, Serra, hotel Yankee, confirmando intenção de pouso com pista no zero. Negativo, solicita pouso na 1-7. Gente, reporta para o cancelamento do plano Serra Hotel Yankee. Passa, papapá, prossiga. Só um minuto, acho que papapá, por gentileza. Gol no 889, decolar 231, no controle 119, decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado. Boa noite, gol no 889, contato radar na decolagem, suponte 1360, após cruzar 2000 pés de atleta. Ascensão 360, após 2000 de atleta, obrigado, gol no 889. Passaria 2224, chama o centro Recife, 2085. Agora 2685, obrigado, boa noite, passarei 2224. Recife, 2278, ingresso Juliette para o portão 8. Para o 8, 9278. Total 9907, assumi a identificação, desço e mantenho o nível de voo 040, chegada ponto. Do 4298, aguarda a cópia, por gentileza. É Momo Flock, o azul 4298. Momo Flock, obrigado. Tá, 3258, no GIT 03, pronto, pushback acionamento, aguardando o transporte. Deep 5515, call gradiente. Clear on bomb arrival. Report red person. No Serra Hotel Yankee, no Solos 34, confirmando. Pati? Pati ou da Mata? Backtrack autorizado até a Mata, na minha escuta até o corte, Serra Hotel Yankee. Salvador, muito boa noite, azul 4235, 4230 para o 180 com o Unifor. Azul 4235, boa, assinei a identificação, esse mantém um 060, chegada ponta. Tudo sempre recortado, confirmado nível a descer ou 4235? Esse mantém um 060 na chegada ponta, azul 4235. 060, 4235. Controle Salvador, boa noite. Bom no 604, passando 187 para 150, tem que dar o isso. Bom no 604, assina a identificação, desse mantém o 050, autorizado chegada Mari. 050, chegada Mari, copiando, corrigindo, chegada Uniforme. A gente está informando o Uniforme. Acreditava que eu já tivesse autorização. Por gentileza, estamos tentando checar o que aconteceu. O 235 reduza para 2309. Pode reduzir para 2309, 4235. Uno 889, chama sendo recíproco na frequência 251. Oito, oito, nove. Oito, oito, nove, tá bom? Chame Recife, 251. 251, Recife, obrigado, amor. Boa. Alô, Salvador, Chanel 6310. Fala sua autorização junto ao centro Recife, o Chanel 6310. Solicito que espere. autonomia 04, reduza para 2309. 2309, autonomia 04. Boa noite, Rio 5972. 5972, a desça e mantenha o 070 chegando bom. 0708, desça e mantenha o 060 chegando a mais. Five five one five, make better descent. 5515, send to level 040. 040. Se foi feito aqui em Salvador mesmo? Foi feito em Salvador e foi enviado uma hora antes, às 22h49. Ok, vou checar com sua sala aí. 58 na escuta? Na escuta. Comandante, nosso problema é o seguinte, o plano pra gente tá recebendo, a gente recebeu com horário de 22h43, porém a sala S tem o horário das 23h43. O problema é que o centro, que autoriza a sua decolagem, não consta nada pra eles. A gente já tá em coordenação com o centro, com o CGNA e com a sala S, pra eles liberar o seu voo o mais rápido possível. Tá bom, então deve estar havendo um conflito aí nas informações para chegar lá para o CGNA e para o centro aí para autorizar. Mas se eu puder fazer para agilizar aí, a gente está aqui na disposição. Com certeza. A gente já pediu o CGNA junto ao centro Recife que já liberasse o voo do centro. A gente já tem a rota, já tem o livro, já tem o código de transporte, a gente já tem tudo. O problema é que o centro não tem a sua ficha, então a gente não consegue decolar. A mesma coisa acontece com o Xané 63 e no zero. Foram as duas aeronaves que deram problema, eu vou lançar no livro e vou reportar a problema. Peço só a colaboração dos dois para que aguarde a liberação do centro, ok? Tá, não tem problema, tá bem claro aí a sua informação, a gente tá aqui aguardando, não tem problema. Obrigada. O Xané 63 e no zero, entendeu? Agradeço aí a informação aí, obrigado. Obrigada pela colaboração. Controle Salvador, Trip 5591. Trip 5591, tenente de estação, desse mantém 080, chegada ponte. 1604, desça para 3.000 pés, o altímetro em Salvador, 1.09. 3.009, 1.0604. 3.0 Petrolina, nível de voo 3.00, via perto do 2.0, decolada 1.0 com curva à esquerda no perfil da Momo, transição Flock, ACN no transponder 5.460, e controle Salvador opera em 1.99.8. 4212 autorizado, Petrolina no 300. Decola da 10, costeira curva esquerda, Momo, Flock. Operador 20, aerobia, transporte 460, controle 1998. Corretiva pronta no portão 19, o azul 4298. Vai chamar 4290. Achando a minha 3 no 3, cópia. A sua escuta prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita, no perfil da El Leda, após rua Bridge, onde intercepta a aerovia Upper Zulu 16, Bravo até o Zulu e após conforme a rota do plano. Acione no transponder 5453, o controle Salvador Pere 1-19-8. Ok, autorizado Guarulhos 360, decola da 10 com curva direita da El Leda Bridge, intercepta Upper Zulu 16 até DHZ. Depois, conforme plano, 5453 ao transponder e o controle opera em 19.8. Poxa, né, 63 e no 3, na posição 4. Ok, Tá correto, chame pronto. O Oceano 3 no 4. 1 a 3. Chamaremos, obrigado. Reduza para 210, irmão. Então, 3398, redução para 210, irmão. Confirmando azul 4235, somos número 2 ou 3 para aproximação em Salvador? Número 3 já, para aproximação. Ok, perfeitamente. É, necessita uma redução, certo? 170 nós, por gentileza. Ok, 170 nós, 4235. Rio 5972, reduza para 210 nós. Estabilizado, total 9907. Total 9907, complete a aproximação ILS, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. Completa, chama a torre 295, total 9907. 1604, livre ILS, desça para 2000 pés, fomos estabilizados no localizador. 2000, autorizado ILS, bom, 1604. Azul 4235.